fingida, fingida, porque você falava que era eu que você amava. Agora foste embora, deixando a saudade dos teus carinhos falsos. Fingida, fingida, porque você falava que era eu que você amava. Agora foste embora, deixando a saudade dos teus carinhos falsos. Tu és mulher malvada. Pobre homem, isto você vai pagar.